Senhor Presidente do município de Saia, importa tomar conta da situação relativa à pandemia da Covid-19 no Conselho de Saia, tomando por base o último relatório da DGS, que apontava para 25 casos no Conselho, ou seja, um somatório já de 25 situações. No entanto, ontem o município terá avançado com uma informação de que o número será de 30. Pode-nos dar conta de qual é então o real ponto de situação no Conselho de Saia? Para ser efetivamente exaustivo e também tão correto quanto possível, dar-vos nota de que, na realidade, aquilo que foi o relatório semanal, porque é assim que essa informação chega da Unidade de Saúde Pública da OLS Guarda, na última sexta-feira, trazia um total de casos acumulados de 24. Ou seja, para que todos possamos ter noção do que efetivamente estamos a falar, nós estamos a traduzir em números aquilo que é uma realidade de Covid desde março de 2020, exatamente até aos dias em que esses relatórios vêm até ao nosso contacto. Dada a situação acontecida aqui em Saia, traduzida em acontecimentos e em valores que começam exatamente a crescer no contexto desta realidade, a própria Unidade de Saúde Pública da OLS Guarda achou por conveniente, na última segunda-feira, de colocar um novo relatório, e nesse novo relatório nós assistimos exatamente a um crescimento dos tais 24 casos para 30 casos, sublinhando mais uma vez, dado que no contexto da opinião pública muitas vezes estas realidades não são traduzidas da forma, diria, mais correta, estes 30 casos são 30 casos, portanto, acumulados ao longo deste mesmo período. Destes qual o número de casos ativo a esta altura? É isso que eu ia dizer, portanto, de imediato, o número de casos ativos tem exatamente a ver com aquilo que eram 8 casos vindos exatamente do relatório semanal da semana anterior, a que se juntaram, portanto, estes 6 casos que entraram naquilo que foi a informação consubstanciada pela mesma unidade na última segunda-feira. Ou seja, neste momento, e por via de informação, que é a informação que tem validade no contexto da OLS Guarda, são exatamente 14 casos ativos, embora aqui ou ali estamos a acreditar que uma outra situação que vinha de períodos anteriores se possa traduzir, eventualmente no dia de hoje, já pela diminuição de 1 ou 2 casos num contexto daqueles que eram conhecidos exatamente nesse passado. Sr. Presidente, então, e relativamente a estes casos, o município já percebeu como é que aconteceu este contágio? Estão sinalizadas as cadeias, também os momentos em que tal poderá ter acontecido, em alguma festa, em algum outro tipo de situação? Eu, em termos da situação em concreto e relativamente à identificação de toda esta problemática, há uma multiplicidade de acontecimentos, mesmo do próprio foro familiar, em que um conjunto de pessoas, por razões diferentes, se têm cruzado. Eu penso que esta situação teve a sua origem na importação, diria, do problema em termos externos ao próprio Conselho, mas a verdade, isto está identificado, é no seio de um grupo, digamos, de amigos que se encontrou em condições, digamos, diversificadas e que, ao fim e ao cabo, deu aso à multiplicação exatamente destas situações. É evidente que houve um rastrear e um historiar desta problemática, a identificação exatamente de o conjunto de participantes, e neste momento o que tem estado exatamente em prática é um rastreamento bastante alargado daquilo que toda esta problemática e que tem gerado consequências do ponto de vista de situações positivas e outras que logicamente deixam de fazer parte da história quando, no contexto daquilo que é o rastrear e o testar, se afere que os resultados são resultados negativos e, portanto, deixam de fazer parte das preocupações, embora, como nós saibamos, naquilo que é o acompanhamento que muitas vezes estes casos exigem, não é só o caso deixar de ter importância porque o teste foi negativo, tem que haver um acompanhamento muitas vezes exigido por via da própria quarentena que deve-se colocar em cada uma destas situações. Sr. Presidente, na cidade ou no Conselho de Ceia já houve a necessidade de encerramento de algum local público? Falo de um não, bar, por exemplo? Não, em termos públicos, pelo menos a Direção-Geral de Saúde não levou a encerramento, portanto, de nenhum local. Como eu disse, aquilo que porventura esteve ou está na origem da multiplicação, portanto, dos casos, não tem exatamente a ver com locais tidos, portanto, como específicos. São situações... Quantas pessoas é que estão nesta altura em isolamento? Nesta altura, portanto, em isolamento, eu não tenho essa informação, portanto, de uma forma rigorosa, porque, como deve imaginar, portanto, quem controla essa estatística é exatamente a unidade local de saúde, no sentido do serviço, e também das exigências que coloca relativamente a cada uma das situações identificadas. A esta altura, Sr. Presidente, e diante deste aumento do número de casos em Ceia, que mensagem é que partilha para a comunidade de Ceia e também a comunidade vizinha, uma vez que estamos todos próximos e circulamos com facilidade entre os territórios? Sim, aquilo que, ao fim e ao cabo, a mensagem que eu quero deixar, embora a questão da preocupação esteja subjacente em cada um de nós, é de que tenhamos confiança naquilo que são as instituições, no sentido da gestão deste problema, mas também um alerta para nós, é quer no contexto daquilo é tomarmos cada um de uma forma individualizada ou eventualmente nas organizações de que direto ou indiretamente possamos estar ligados para respeitarmos aquilo que são as exigências do ponto de vista comportamental, porque se eventualmente em situações como esta, essa preocupação amontante tivesse existido, com certeza que o volume do problema, se ele porventura existisse, seria muito, muito menor. A utilização da máscara, a questão do distanciamento social, a questão de desinfecção, portanto, das mãos, são comportamentos mínimos que devem por todos ser assumidos no sentido de nos podermos proteger a nós mesmos, mas também, essencialmente, são comportamentos solidários de respeito para com os outros. Sr. Presidente, só uma última questão. Ontem uma peça da SIC deu conta desta situação no Conselho de Ceia e fala de que o mais recente contágio terá acontecido entre alunos da escola secundária quando realizavam os seus exames da seção ensino superior. Confirma essa situação? Eu não confirmo no contexto daquilo que são as consequências do dia seguinte, mas aquilo que eu tentei exatamente dizer nas palavras que há pouco emiti é que há acontecimentos que são acontecimentos diversos, entre os quais a questão da presença dos alunos em termos de exames e que nessa circunstância a questão da presença das mesmas pessoas em circunstâncias diferentes provocam as consequências que todos efetivamente estamos a conhecer. Portanto, essa é uma das situações num contexto de outras que realmente se desenvolveram na última semana, diria assim, aqui no nosso concelho e, logicamente, e infelizmente, portanto, também o refiro, mas hoje vivemos numa comunidade que é uma comunidade aberta, que não está, nem começa nem acaba, naquilo que é em concreto as fronteiras do Conselho de Ceia, e por isso, como estes contactos são feitos, quer no contexto da Oliveira Hospital, quer exatamente em Gouveia, nelas, ou eventualmente outros conselhos connosco fazem fronteiras, ou até mais lá, porque, comecei por vos dizer, é que a preocupação e depois os especialistas eventualmente a alguma conclusão chegarão, mas estou certo que o problema teve efetivamente origens até num contexto, diria, de componente geográfica que está muito para além daquilo que são, o que é o nosso concelho, em concreto, em primeiro lugar, e os concelhos que connosco fazem fronteira.